Evet, tamam, olarak ho muito pouca base. Siktir. Não faço rap, boy, não faço rap favelado. Eu faço rap pra quem gosta de música boa. Esse é o bagulho, rap além xará. É tudo o lugar, tá em qualquer parada. Com postura, mantendo proceder. Até porque o rap não é lazer, é trabalho. E quando é cultura, enche o bolso de um gravata. Saca, aí, meu entretenimento só quer te entreter. E quem vem com nós, vai brindar os drink, Joe. Fechado com a mística, vou contratar ignorante, bravo, perseguido pela crítica. Digo falso das antigas, agora não sai do meu pé. Chulé, vai tomar no cu. Desmereceu minha conduta, rio da minha luta. E agora que colar, viu, visão, regente. Tolo, penso que sou bobo. Pensou que a caminhada era fraca, mesmo chapa, eu não gosto de porco. Truta, eu quero é mais. E quem fala que não quer mente, só que não vai atrás. Com o bicho dos outros, aí tio, eu fiz colachado do bagulho. Vários dedos é minha cara, me julgaram incapaz. Tô provando que às vezes o errado é o certo. Eu nunca penso em desertar de uma guerra. Entre balas e canhões eu me camuflo na selva. Não sou a mosca que fica presa na teia da aranha. No meu cardápio tem aracnídeos. Minha rima mais eficaz que um 38 no quesito. Tira a vida de pilantra. Então avisa todos os filhas da puta que eu debiei. Vou todo inferno, porra.